Caçadores. Alô, Caçadores. Vai começar o maior show de aparelhagem do planeta. O animal come tudo do Pará. O gigante crocodilo. Crocodilo. E com o baile mais famoso do estado do Pará. O baile do Patrese. Baile do Patrese. Bora, Caribe! Com ele, o top DJ do Pará. DJ Patrese. Patrese. Vai pra cima, Patrese. O baile do Patrese vai começar. Gigante Crocodilo Prime. Pra começar diferente, ó. Caribe Show, aqui tá mais top da cidade. Então bora. Bem light, bem reduzido, bora lá. E agora, e agora? E aí, mulherada, como é que é? Empina tudo, bora! Faz um lança que eu já tô com meu copo. E hoje, e hoje? Hoje eu vou para na gaiola, fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, sua gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, sua gostosa. Hoje eu vou para na gaiola, fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, sua gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, sua gostosa. Eu vou te machucando, barraco balançando e as piranhas sentando. Deixo você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com cara de safado, bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro que você vai ver. Dentro do carro. Hoje, hoje! Hoje vai ter putaria. Dentro do carro. E aí, Marcos Moraes? Tá aqui com a gente. Um abraço aqui do Patrese, Marcos. Como é que é? Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta. Senta, senta, senta. Senta, senta. Fala, Felipe Freitas, como é que é também, garoto? Aqui comigo, no baile. Bora, Brenda. A Jane também, beijão pra vocês, meninas. Senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Dentro do carro. Senta, senta, senta, senta, senta. Pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Senta! Cheiro de perfume bom. Tu tá na gaiola. Cheiro de marola boa. Os amigos faturando. Tu tá legal. E o quê? Vem sentando e é bom. Ei, tu tá legal. Ei, tu tá legal. Sentando, sentando e é bom. Vai quebrando, vai sentando. Ei, tu tá legal. Sentando, sentando e é bom. Vai descendo a danadinha. Yes. escuta a música boa, vai onde? YouTube, não tem jeito. JC Shake é o melhor. Botar um rádio aqui, que não tem condições. Doida. E quando toca essa no baile, ela vai sensualizar. Fica de quatro, joga na cara. E aí, vamos lá. Você vem constando que eu vou te sarrando. Você vem constando que eu vou te sarrando. Vou te sarrando. Ai, tá bom, hein? Vem com essa boquinha, puxa minha sainha, bota pra fora essa linguinha, me deixa com tesão, que eu tô danadinha do semana pretinha, vou mostrar minha marquinha pra tu ver o que é bom. Cai de boca, e o quê? Aqui tá muito bom. E aí, Marcelo? Aquele abraço aqui do Batreze, garoto! Abração, tá comigo! Sempre lutar. Vai virando! Sabadão, eu tenho que partir. Vai rolando o baile, vai rolando o baile! Amigos. Bem light, bem reduzido, mas te vai levando, bora! Se o ritmo é assim, eu vou pro baile da gaiola. Na intenção de fuder. Te vejo no baile. Olha o maromba do Croco! O que é, botão? Gordinho também! Família Fissura! Agora vai! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma. Caralho. Mega Nike, tudo aqui com a gente, segura, crocodilo. Que eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter uma relação. Assim! Hoje nós nem conversa. Tô decidido. DJ Patrese. Só que eu me joguei no Mandela. Porque eu me joguei pro Mandela. O popozão no chão, o baile do Patrese. Eu parado no bailão, ela com o popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão. Minha vida criticando. Você não tá me ajudando. Só se complica. Fala de fulano, de ciclano, mais ainda. É muito funk assim, ó. O espelho é tchau. Vai! Pra inveja é tchau, tchau. Fui, tchau, fui. Bye, bye. O espelho é tchau. Pra inveja é tchau, tchau. Fui, tchau, fui. O espelho é tchau. Pra inveja é tchau. Tá ligado, né? Vai, tá ligado, né? Já foi, foi, foi, bye, bye. Pico

Fico puto com a novinha que só curte Zé Droguinha. Ela podia estar na minha, só que ela não tá na minha porque ela gosta de Zé Droguinha. Eu não sou Zé Droguinha. Top DJ do Pará. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Eu dava valor, só que ela não dá valor. Preferi o Zé Droguinha. Patrese. Trabalhador. Eu dava valor, só que ela não dá valor. Preferi o Zé Droguinha, não curte trabalhador. Mas fica su... Posso te porra, posso te porra. E o quê? Posso te porra, posso te porra. Vem. Posso te porra, posso te porra. Posso te porra, posso te porra. Aê, aê. Aê, aê. O quê? Aê, aê. Aê. DJ Patrese. Aê, aê. Aê, aê. Vai, faz a fila, vem aonde cada vez. Vai, faz a fila e vem ao mar de cada vez. Faz a beijo no lindão por causa do 006. Fiz a fila ali, ó. Vai, faz a fila e vem o mar de cada vez. E vem, vem, vez. Faz a fila e vem o mar de cada vez. E aí, Carlos? Vem aqui, garoto, no croco. 16, sei lá. Tá no baile. Tá suave, vem aqui no baile do Patrese. Safadeza, sacanagem, muita sucessade. Vem novinha, safadinha, perder sua habilidade. Safadeza, sacanagem, muita sucessade. Pega a bola. Se liga, você achando que eu tava com outra. Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa. Agora, com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Por causa de uma vez a discussão o tempo inteiro. Por causa daqui a pouquinho, a discussão. Maldiva aí no palco central do Caribe. Desculpa, mano, você não vai me perdoar, não. E MC Loro também. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar. E o quê? Nem suas amigas putiane. Eu vou comer também suas amigas putiane. Vai, meu top do Pará. Suas amigas putiane. Eu vou comer também suas amigas putiane. Ah, eu vou comer Patrese. Bota elas pra mamar. Nós é ruim, não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar. Assim, ó. Depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. Você! E aê, boca de pelo, tu tá andando a mina aqui. Desgraçado! Aê, DJ GC! Boca de peixe, tu tá beijando a mina que... R.A. Boutique! É a parceria que deu certo com o baile do Patrese também! Tá beijando a mina que... R.A. Boutique! Duque Golden na parada! Do empresário Anderson! Não marca, tamo junto sempre! Duque Golden! Pra beijar na boca. Como é que é? Vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. Olha o pique! Olha o pique! É o pique! Jurunas Carne! É o açougue número 1 do bairro do Jurunas! É Jurunas Carne! Empresário Netinho! Gerente Fabrício! Tamo junto também! É Jurunas Carne no telão! Fechado no baile! Bora Fabrício! Bora Fabrício pra gerente! Vai sentando e vai dançando sem parar. Você vai sentar por cima. O Fabinho também é produtor. Manda a cabra do forró fazendo aquela visita pra gente. Seja bem-vindo. Um abraço. Para Fabinho. Menina, agora você vai sentar. Com tapinha na potranca, com o bumbum ela balança e Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tapinha na potranca, com o bumbum ela balança e Yuri chama. E o que? E o que? Ela vai se apaixonar. Agora vai. Vai sentar, E aí, Maxi? Eu quero a... O Ramon também. E o Bolota. Só... Todo mundo aqui, ó. À direita. E curtir esse bailão. Vamos. Vamos. Safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina. Oi, safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina. Aí, isso aí. Bem, foi o que o Mano Brown falou. Mostra pra esses cu como é que faz. De copão na mão. Ver as piranhas. Esse é o clima, bora! Safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina. Oi, safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina. E vai quebrando o Tenente Thiago e a sua primeira dama Larissa. Seja bem-vindo também aqui no Croco. Aí, Tenente Thiago, aquele abraço aqui. E vai quebrando, vai dançando, vai quebrando, vai dançando, vai quebrando, vai dançando. Quando ela dança, essa menina é da aula. Senta pra caramba, essa menina estragalha. Mas chegando no baile funk, ela é a sensação. O shortinho bem curtinho, mostrando sua sedução. Que papatão, papatão, grandão. Que papatão, papatão, grandão. Que papatão, papatão. Ai, papatão, meu Deus, papatão, grandão. Que papatão, papatão, grandão. Que papatão, papatão, grandão. Que papatão, papatão. Ai, papatão, meu Deus, papatão, grandão. Que papatão, papatão, grandão. Aí tu quer aquecimento, né? Tu quer aquecimento pra rebolar esse bumbum, né? Pode ficar tranquila que o Jerry Smith vai... Aquece tudo, bora! Vamos assim, ó. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, chão, chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai! Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, chão, chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, chão, chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. É o baile mais famoso do estado do Pará. Vamos lá! É o baile mais famoso do estado do Pará. É o baile mais famoso do estado do Pará. Esse é o baile do Patrese doida. Bota pai doida. Bota pai doida. Bota pai doida. Bota pai doida. Sacode! Bem na manha, bem na moral, bem reduzido, bem light. É o Croco no Caribe. Pegando, tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Bem na moral. Vem na manha, é o Croco na parada, é Caribe, é desse jeito. DJ, DJ. Faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. E a novinha no motel. E a vinha no motel. Meu piru, meu piru, meu piru tá vindo aí. Pega, pega, pega, pega. Meu piru tá vindo aí. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Meu piru tá vindo aí. Yala, yala, yala, yala. Meu piru tá vindo aí. Yala, yala, yala, yala. Chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá. Chama que ela vem. Chama a novinha pra cá. Chama que ela vem. Chama que ela vem. All the people in the house, get up and scream and shout. Olha o batidão. Pra endoidar tudo, é assim no Caribe. E a gente vai detonando. Bora que é no gigante, a parada, meu irmão. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai. Ela quer o seu fofeto, ela quer dar pra bandido, ela quer o seu gostete, ela quer o seu gostete, a jogada na minha cara, então vou ter que levar, a jogada na minha cara, ela quer, que ela levar. Quer, ela quer, vai! Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, vai se ligar. Tá mil grau. Tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, vai doidando na moral, agora doida, tem doida, treme esse bumbum, treme, e vai tremendo, vai tremendo, vai, o baile tá pressão, o baile tá pressão, o baile tá pressão, gira, o baile tá pressão, libera, libera, libera o batidão, libera, DJ Patrese vem na pressão, pressão, pressão, pressão, são, são, são, são, é pressão. Felipe Freitas, aquele abraço, garoto. Red Live na parada, tá comigo também. Na batida, no batidão, pra detonar, saco de tudo, é no Caribe. 3, 2, 1, vira. Jeito, bem na manga, bem na moral. Você partiu meu coração, e se pra todos não quero mais, não servia pra você, que de mão dada. E o que, e o que? Agora veja o som. É verdade, meu parceiro, jogador Danilo, Danilo Ribeiro, vem com a gente, abraço você, jogador. Bora! Não contou que pudesse mudar, que viria a me amar. Porque não restou nem um tiquinho do meu amor. Agora veja só, o jogo virou. Como esse mundo gira, como isso não contou. Patrese. Agora vai sofrer. Biludo, manda um táxi do Caribe Show. Essa equipe também. Big Malzona, beijão. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, vai endoidando, vai. O bagulho endoidou. Tá ali meu top do Pará, Patrese. Tá ali meu top do Pará. E o quê? O Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão. Dai, dai, dai, de boca no caminho. As melhores pra você dançar! Tá caindo, tá caindo, vai caindo, vai! É caqueado então! É caqueado então, toma, toma, toma, toma, toma, toma! E toma! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, caqueado, vem! Vem curtir o baile do Patrese, o top DJ do Pará. Só as melhores ele vai comandar. O show vai começar. Tá de cara trancada e eu já sei o porquê. E o que, e o que? Mudou quando soube quem é a VAE. Caribe! Deixei bem claro que és o meu amor. Anda muito estranho e não quer conversar. E uma foto antiga no meu baile do Patrese. Não justifica essa tua atitude. É o baile do Patrese. Diz como se eu tivesse outro alguém. Vem assim, ó. Já disse que tô firme contigo onde estou. Deixa de ciúme, foca em nós dois. Senão você vai me perder. Você, você. Todo mundo tem um passado. Me diz só qual foi o pecado. Amor não fica bem, agiliza assim. Todo mundo tem um passado. Deixa de apontar o culpado. Só tu não vê o quanto eu gosto de ti. Sou louco por ti. Bora, Bill, bora, Bill, acorda, acorda. Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. Acende, para a produção! Acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa tocando é o número 13. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, vai quebrando, vai dançando, vai quebrando, vai dançando. E toma caqueado no gingado, caqueado. Toma caqueado, lá vem, lá vem. 3, 2, 1, 4, 3. É o baile, bora! Moraes aqui com a gente. Aquele abraço, garoto. Conversar, tentar nos reconciliar. Segura. Te amo tanto, custa tanto viver sem ti. Olha a Glenda já por ali, rapaz. Ela tá no berço hoje. Parabéns, felicidade, muitos anos de vida. Paz, saúde, muita dentada nesse coração. Vamos nessa, Glenda. Parabéns, mulher. Eu só te peço. Que? Vamos lá! Só mais uma chance, só mais uma chance. Eu só te peço, só mais, só mais. Só mais, hein? Só mais uma chance, só mais uma chance. DJ Nando. E o Patrese da dona! Lidia, ô Maridia. Toma de tapinha, toma de tapinha, vai empinando essa bundinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, aí vai, vai, vai, vai. DJ Patrese é bom, quando ele entra o som é dobrado. DJ Patrese é bom, quando ele entra o som é dobrado. E o quê? É pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado. Barbearia da Vila! Galera que dá o grau no visual do Patrese! Barbearia da Vila! No telão, mano! É chupitel, é chupitel, é chupitel, é chupitel, é chupitel. Júnior Santori! Ei, caçadores, o Patrese tá doidão! Vai! Ei, caçadores, o Patrese tá doidão! Não é mais no 14? Agora é! Vem! Agora é no 18, é no 18, é no 18, é no 18, agora é no 18. Deixa no batidão, deixa no batidão, vai! Deixa no batidão, vai! Deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. No batidão, conhece, conhece, vai! Aquele velho whisky falsificado em 30 contas. Lá vem! Alô, Melri! DJ Lohan que tá tocando. Aquele velho amigo que deixa a mulher em casa e vai pro croco. Aí conhece! Aquele velho amigo que chora pela ex. De graça. Aquele velho amigo corno. É doido! Parado no bailão, é no bailão. O croco tá a pressão, o croco tá a pressão. O croco tá a pressão, o croco tá a pressão. É muita pressão. Parado no bailão, é no bailão. E aí, Juninho? O Marcelo também tá comigo. Tudo aqui no baile. Toda bandida gosta do quê? Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida depois pressão. Depois do croco vem. Sequência de tentar.

loucão, loucão, loucão. Só os loucos levanta a mão. Loucão, loucão, loucão. O Elune Silva e a sua primeira dama Ica lá do Sideral. Vai saudade, o casal do baile, bora! Parece a vontade de te ver. Some de uma vez na minha cabeça. Eu já tô vendo a surra de enxaqueca. Trabalhei o orgulho, perdendo a vergonha. A bomba mexendo. Vem lá, vem lá! Tô tremendo com vontade de ligar. Já tô com medo de me rejeitar. Diz agora! Não fala não pra mim, bebê. Senão eu morro de bebê. Nessa força que eu tô, não. Ô bebê, ô bebê, sinto falta de te ver aqui. Sentando, ficando, beijando essa boca que é só sua. Igual você não é. Tu quero um doidão, nera, tu quero um doidão, nera, tu quero um doidão, nera, tu quero um doidão, nera, tu quero um doidão, nera, tu quero um doidão, nera, tu quero um doidão, nera, tu quero um doidão. Vira. Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarra. Me leva pra casa e toma madeira. Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarra. Me leva pra casa e toma madeira. Não para. Só as mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Bate na palma, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Só quem tá solteira vai descer até o chão. Rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão. A gente brigou. DJ Patrese, o top DJ do Pará. Então pensa na mulher gostosa. Disse que a tua também. DJ Esporte. Fechado com o baile também. Então joga. Fortíssimo Arthur Diniz. No grupo Las Vegas, na segura! É TJ Sport! Quebrando, quebrando, quebrando! Não para, não para, não para, não para, não para! Na batida, na batida! Um, dois, três, pra cima! Caribe! Do jeito! Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar. Se liga! Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Patrese. Quando amanhã tu acha que não tá tarde. Então diz, vai! É que a culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. É que a culpa não foi minha, minha culpa foi do Patrese. Ananzinho da Sênia, tava tocando aí, aquele abraço, é rock doido. Alô, Belly. Rock doido. Então diz. É que a culpa não foi sua, a culpa foi de quem? É que a culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Like a culpa não foi minha. Do jeito! Vamos lá, DJ Sander! DJ Lohan que tá tocando! E o presidente detonando! Vai cachorra e nem quer saber. Paulo Caixa Baixa da Pereira. Realmente era um velho safadão. Depois que foi pro clube, ela virou moleca doida. Vamos lá. DJ Lohan que tá tocando. Eu vou ser um... E aí, Paulo Caixa Baixa? Vamos lá com a chefe. Aquele abraço, moleque. No caralho, eu por cima e tu por baixo. Caralho. Toma. Bota, bota, bota, bota aqui. Bota, bota, bota, bota aqui. Bota nela, bota nela, vira. Mais o bagulho. Explode tudo, Pablo, Mega Nike e o Carequinha. Vamos passando. DJ Leto e vem mais. E aí, Paulo, beleza? Bate a saudade, um desespero não dá mais, não dá mais, não dá mais. Assim, bora! Não dá mais pra esperar, o tempo castiga. Eu preciso te encontrar, te encontrar, pra te falar. Quando você foi, eu vim tão mal. Camila, olha o pote, rei dos contatinhos. Ela é rainha. Segura! Miguelzinho também no camarote! Agora! Olha bem pra mim, amor. Oh, olha bem pra mim, amor. Oh, não deixa eu ficar como estou. Oh, só pelo sua minha dor. Pelo teu amor. Vamos dançar, vamos dançar! Você é uma flor, vem do cabrum se não for. Amarelo lembra ouro, ouro lembra ladrão. Ladrão lembra você que roubou meu coração. Me pegou antes de tocar. Tava com ela pensando em você. E aqui contigo pensando em você. Não vem a culpa de namorar. Tu gosta dos carinhas. Senta, senta! É, vai sentando sem compromisso. Eu não quero namorar contigo. Não vem dando de maluca não. É só o dente que a namorão. Não bate de frente que ninguém pode comer. E se bater? Se bater de frente vai levar de uma dentada. Se bater de frente vai levar de uma dentada. O baile, o baile, o baile. Olha só aqui, ó. É o baile do Patrese. É o baile do Patrese. Eita! Eita! Caribe, show, show. Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Ele faz o caqueado na dentada. Hoje eu vou dar a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. Essa dentada, dentada, essa dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. O Raio é cadeirante. A retaguarda. E o bagulho, vamos lá, Rainer! E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. Aqui no crocodilo com os fugitivos do coco. Júnior Santorini. Bota pra doidar. Pra endoidar, vai! Crocodilo está na área. Então toma! Essa aqui é a famosa música de motel. Você é famosa nas redes sociais. Essa aqui é música de motel. E quando o cara escuta essa aqui, tipo bota, ele chora. Lá vem, bota! Um, dois, três... Graziele também, a Paula e a Cris. Beijão pra vocês, mulheres! Vem dançando, vem! Pra se ligar! É o baile do Patrese! Dance, dance! Hora do Sarará, isso? Galera, pé mirim, estão aqui, ó, frente a frente com o animal. É o Croco! Vai dançando! Música. não sei viver sem teu carinho. Meu amor, eu vou chorar. Pode vir! Vem, me dá teu coração. Você me enche de paixão, não me deixa assim. Será, se você ainda me ama, você deve me perdoar. Tudo tem começo e fim. Splash Banda. Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ter você, menina, madrugada. Vai bailando! Eu estava enganado, nós estamos lado a lado. Hoje é aniversário também da Arielle. Ela que tá no mesmo, parabéns, menina. Beijão aqui do Batrês. Bora lá, bora lá. Arielle, tá no mesmo. Dançando com emoção, uma linda canção. Aquela que marcou a nossa relação. Me dói a consciência de ter a consequência de não tê-la comigo. É, bora começar, bora. Meu coração, por favor, não se lamente. Não vem! Porque realmente foi só. É o Lobo do Tapanã! E aí, meu parceiro Lobo? Um abraço, um vente-bora. Fala do Cruz Sambar aqui com a gente. Aquele abraço. Vente-bora, vente-bora. Wesley vai você dançar, Navi vai decolar. Toda! Põe o caqueado aí, meu irmão. Aqui no Baile do Patrese. Como um anjo em minha vida. Que musical! Você surgiu e me ensinou a amar. Patrese. O amor que eu sempre quis me faz feliz e mal. Não chora, pudim. Inesquecível é te amar. Diz agora! Mas a distância machuca cada dia. Do Almir, a GDO, aí Felipe, galera do Outeiro aqui em peso, de Outeiro! Não vá, pense um pouco mais, sei que não é fácil pra te esquecer. E o quê? Pare um pouco e pense mais, se você se vai. Totó, Sheila, José Cabanagi, Carapé Mirim, União, tudo junto e misturado. Prometo, meu amor, que nunca mais vou te fazer chorar. Então diz: volte pra mim, pra mim, olhe pra mim. Eu largo tudo pra te ter a toda vida. Recorda! Vem do jeito, vamos lá! Você entrega quem a vida vai bem. E você me entende que sonho bom. E o quê? Te amo, te amo, te amarei a vida inteira. Que nem outro amor no meu coração foi tão forte assim. Me sinto apaixonado. E dessa vez, se queres saber, verás todo o carinho que sinto por ti. Já não sei o que o coração quer dizer. Meu coração inocente, um coração que tatu te amou. Te amo então, meu, meu, meu. Vai. Se baile é doido, meu irmão. Baile do Patrese. Patrese. É o baile do Patrese. Detona, detona, detona. Se liga agora. Patrese, o top DJ do Pará. O top DJ do Pará, DJ Patrese. Então, você se foi e não pensou.